da minha terra. Trazem no peito a agonia do dia a dia da guerra, a guerra do dia a dia, a guerra do dia a dia. Em cada naco de pão, guerra de imposta alegria de quem nunca tem razão. Porque há guerra em cada homem, nos homens da minha terra. Não tenham medo da fome, não tenham medo da guerra, porque há guerra em cada homem, nos homens da minha terra. Não tenham medo da guerra, porque há guerra em casa.